Eu acho que música é um negócio divino, né? É daqui que sai, a música é, pra mim é a voz da alma, é a alma que fala. É como você pintar um quadro, você operar um cara. É a alma que tem que funcionar ali, né? A arte. E todo mundo, que nem todo mundo tem, cada um tem a sua. E ela me escolheu, não fui eu que quis tocar, não ela que se engraçou comigo. Quem tem um amigo tem tudo. Se eu posso devorar, ele busca no fundo. É tão 10 que junto, todo estresse é miúdo. É um ponto pra escorar quando foi absurdo. Quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo. Pronto pro que vier mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo. Semana igual Gil e Caetano nesse mundo louco é pra poucos. Tanto sufoco insano encontrei. Voltar pra esse plano e vamos estar voltando. É tipo rococó barroco em que aleijadinho era rei, é. Presente dos deuses, rimos quantas vezes. Como em catequeses logo perguntei pra Oxalá e pra Nossa Senhora. Em que altura você mora agora? Um dia lhe visitarei. Semana igual Gil e Caetano nesse mundo louco é pra poucos. Tanto sufoco insano encontrei. Voltar pra esse plano e vamos estar voltando. É tipo um rococó barroco em que aleijadinho era rei, é. Presente dos deuses, rimos quantas vezes. Como em catequeses logo perguntei pra Oxalá e pra Nossa Senhora. Em que altura você mora agora? Um dia lhe visitarei. Tantas idas e vindas, cantam histórias lindas. Samba que toca ainda, bamba desde Cabinda. Classe Aruanda brinda, plantas água e moringa. Sabe um bamba no fim da campa, no colo da tinda. E volta como o sol, cheio de luz e inspiração, rompendo a escuridão. Quem divide o que tem é que vive pra sempre. E a gente humildemente lembra no refrão, assim ó. Tem um amigo, tem tudo. Se eu posso devorar, ele busca no fundo. É tão 10 que junto, todo estresse é miúdo. É um ponto pra escorar quando for absurdo. Quem tem um amigo, tem tudo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo. Pronto pro que vier mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo. O amigo é um mago do meigo abraço. Mega fago abrindo um laço. Oásis nas piores fases. Quando some o chão e as bases. Quando tudo vai pro espaço. Amigo é um mago. Meio abraço. É mega fago abrigo em laço. Oásis nas piores fases. Quando some o chão e as bases. Quando tudo vai pro espaço. Chama assim, ó. Quem tem um amigo tem tudo. Quem tem um amigo tem tudo. Quem tem um amigo tem tudo. Quem tem um amigo tem tudo. Quem tem um amigo tem tudo. Quem tem um amigo tem tudo. Quem tem um amigo tem tudo. Quem tem... Oh, sorte. Quem tem um amigo tem tudo. Se eu posso devorar, ele busca no fundo. É tão 10 que junto, todo estresse é miúdo. É um ponto pra escorar quando foi absurdo. Quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo. Pronto pro que vier mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo. Amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade, nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Que o tempo ensina isso. Quero chorar o teu choro, quero sorrir seu sorriso. valeu por você existir, amigo. Quero chorar o teu choro, quero sorrir seu sorriso. Valeu por você existir. Muito obrigado. Boa noite. Esse teatro é um prédio muito bonito. Muito bonito, de verdade. E eu acho que esse é o dia mais bonito da história dele.